tipo aí que é brincadeira, viu, mano? Mas esquenta não. Deus é meu juiz. Vamos nessa. Nunca me engano porque eu sei no que eu acredito. Fui lavado e resgatado no amor de Cristo. Se você duvida, então preste atenção. A música não para quando chega no refrão. Se liga, vagabundo, ouço meu CD. Você vai encontrar uma rima pra você, em homenagem a tipos assim como você, que se escondem atrás do teclado de um PC. Pagando de gatão, tira foto sem camisa. Se liga, vacilão, vai cair a sua micha. Gosta de falar mal de mim na internet, mas eu não me lembro de você fazendo rap. Só daquele grupinho lá, do seu irmão, que há 10 anos não consegue uma gravação. Mas, se eu bem me lembro, na sua opinião, eu nunca fiz rap pra salvar os ladrão. Me mostre então um fruto consistente, quantos através da sua vida hoje são crentes. Eu tenho outro nome pra tipos como você, mas tenho certeza você não vai querer saber. A casa vai cair, a casa vai cair. A casa vai cair, a casa vai cair. A casa vai cair, a casa vai cair. Passado isso aí, passado. A casa vai cair, a casa vai cair. A inveja é o combustível que produz o ódio, a falta de afirmação e amor próprio. Querer tá num lugar que não é o seu, em vez de conquistar, fica de olho no que é meu. Me lembro de um cara aqui como você, desejou o que não podia ter. Chutaram ele pra fora e sem olhar pra trás. Mudaram o seu nome, hoje é Satanás. A síndrome de Lúcifer hoje te abraçou. Mas eu não tô nem aí, eu vou que vou. É, eu vim do gueto, sei bem como é que é lá. Ei, fica ligeiro, não queira me testar. Eu fui condenado com maus antecedentes, sangue no olho e muita munição no pente. Não sou como você que pensa que malandragem é fumar maconha, tomar pico e outros baque. Gastou a grana da família na noitada. Te chamam de poeta, mas pra mim você não é nada. Otário fariseu, parece um ateu. Quem não te conhece que te compra, eu sou mais eu. A casa vai cair, a casa vai cair. É, mano, embaçado, embaçado essa situação aí. A casa vai cair, a casa vai cair. Chove cada uma. A casa vai cair, embaçado, embaçado. A casa vai cair. Tô sem palavras, sem palavras. A casa vai cair, a casa vai cair. Da última vez você deu a maior sorte, me pegou sozinho pra poder ganhar em pop. Mas quando viu o carro, você quase chorou, pediu desculpas e até implorou. Deixei pra lá, curti tipos assim como você. No inferno tá cheio, é, você vai ver. Mas quando chegar lá, dê lembranças pro Satã. Diz que eu tô firmão, eu não comi da maçã. Não me contaminei com a fama e o dinheiro. Não sou como você, eu sou verdadeiro. Se fosse antes, uns 15 anos atrás, você ia se arrepender. Até demais, agora eu tô na boa. Sou inofensivo, regenerado, lavado no sangue de Cristo. Sei que eu não posso julgar ninguém, pois pelo que faço, vou ser julgado também. A borboleta não é mais psicodélica. Eu tenho orgulho da periferia e da favela. A vingança pertence ao Senhor dos Exércitos. Então é bom você ficar esperto. A casa vai só cair. Só tenho pena, mano. A casa vai cair. É embaçado. A casa vai cair. A casa vai cair. Os caras não arrumam nada, não, mano. A casa vai cair. A casa vai cair. Só aliados, só os verdadeiros. A casa vai cair. A casa vai cair. É, mano, a casa vai cair, moro? É, irmão, mas tá firmeza, o bicho. Tem que cair, mano, não dá nem pra ter ideia, mano. Não dá, não dá, mano, não dá. Só inveja, treta. Agora não nem se estressar, mano. Inveja. Quer tá no nosso lugar. Usado pelo inimigo mesmo aí, ó. Ixi, sempre, sempre. Mas não esquenta não, que ó, Deus tá olhando lá de cima aí. Tá, tá. Deus é o juiz, moro? E a gente segurando, segurando. Não vou falar nada aí. Vai. Muito louco o som. Cair, a casa vai cair. A gente se fala no decorrer, a praia tá te esperando aqui, é nóis.